Tags e Apache India Alpha, me chama pronto no ponto de espera 6251. Tente, Apache India Alpha, ponto de espera, chama. Espera pronto, Chanel. 6251, na linha, cola pista 10, o vento é de 020 graus com 49. Ok, linha DNA decolada 10, 62, por. 251, decolou agora os 43, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, bom dia, senhor. Bom dia, Oxanã 6251 na sua. Bom dia, Oxanã 6251, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. Direto 360, pode voar direto Leda? Afirmativo, pro de Leda, Oxanã 6251. Ok, voando Leda então, até 360, 6251. Salvador, bom dia, WebJet 6749. Para a cota 340 Guarulhos, frente da Índia. 6749 para Guarulhos, está autorizado 340. Seu decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, prossegue. Bravo até o Zulu 13. Aceno no transponder 5055 e o controle 120 decimal 8. 340, autorizado, saída da Eolida, Bridge, decolando a pista 1-0, após o Zulu 16, até a Brava até o Zulu, aciona 5055, controle 1208, 6749. Cotejamento correto, chama para o puxo a 10. Daniel, obrigado. Salvador, objeto 5898, sacente da Índia 340, está com fins. Matrícula da aeronave? É o Papa Romeu, Whisky, Juliette, Juliette. Web 5898? Afirmativo. Está autorizado para Confins, 340, decola da 10, saída da El, Leda Bridge, Embridge, intercepta a Zulu 16 até o destino. 5061 é o transponder, 120 decimal 8 controle. Autorizado Confins no 340, saída da El, Leda Bridge, decolando da 10, pela opção Zulu 16, 5061, o transponder, 1208, controle 5898. 6251, desvio à esquerda, pela 190. Autorizado o Xenem 6251, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 7 milhas. Gente, após essa uma navegação para o Dileda, o Xenem 6251. Afirma, pode ler. 6251, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 351-3325, bom dia. Dia, bom voo. Salvador, bom dia, 7 da Vinete, informação dia. O portão número 4, autorização para o Galeão. 5797, está autorizado para o Galeão, nível 340, decola da 10, saída da El, Leda, Bride. Onde intercepta Pesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. 5060, transponder, 120, decimal 8, é a frequência do controle. Está autorizado nível 340, saída do plano da 10, vai ser da Euleda, ali da Bridge. Bridge intercepta Pesulu 10, SMAP, até Barbacena, 208. É o plano 208, controle de Salvador. E o transponder? 5060 no transponder. 5060, 77 no motor 4. Cotejamento correto, chama para o push. Chama ali para o push, 77. na 10, Webjet 6749. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Webjet 5898, tá pronto pro pushback, saneamento, portão 2. 5898, vai aguardar para início do push, ok? Aeronave da companhia já foi autorizada no 10. A antena me escuta aguardando para autorização. E aguardando 5898.